Por Cristo tendo achado entrada para os céus, no santuário entramos em plena paz com Deus, celeste santuário, o divino lugar. No qual ao Pai podemos no Espírito adorar. Esse é um hinário Hinos e Cânticos, o hino 550. Ele foi escrito por Mary Bowley Peters no século XIX. Ela nasceu em 1813 e morreu em 1856. E foi traduzido por Richard Holden, 1828 a 1886, ou seja, é um hino do século XIX. E ele está no meu coração. Mas eu esqueci a abertura. Eu tenho que dizer para você, puxa, que bom é estarmos aqui para mais um Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Hoje, no Santuário de Richard Holden. Normalmente falamos o nome do tradutor mesmo, então atribuamos a Richard Holden, mas foi escrito por uma mulher, Mary Bowley Peters. Vamos ouvir agora oficialmente uma gravação, porque eu cantando não vale. Vamos ouvir então. Por Cristo tendo achado entrada para os céus, no santuário entramos em plena paz com Deus, celeste santuário, o divino lugar. No qual ao Pai podemos no Espírito adorar. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus para ser o testemunho, o povo santo, representação de Deus na terra, escolhidos pelo próprio Deus e que ainda são o povo terreno de Deus, apenas deixado de lado por um tempo, como vemos em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Esse povo tinha um tabernáculo que foi dado a Moisés as ordens para sua construção e foi construído lá em Êxodo. Até o finalzinho de Êxodo, nós vemos a construção do tabernáculo, que nada mais é do que o templo no deserto, um templo móvel, onde o povo deveria comparecer para adorar a Deus. Mas desde aquele tabernáculo ali havia uma divisão, o pátio externo, que era onde o povo podia entrar, e um lugar santo, que era onde o sacerdote apenas deveria entrar, e o lugar santíssimo, separado do lugar santo por um véu, que apenas o sumo sacerdote poderia entrar. Ali era o santuário, o santo dos santos também, o lugar santíssimo, de que fala também o Novo Testamento e a que faz referência essa primeira estrofe do nosso hino. Depois do tabernáculo, quando o povo de Israel tomou a terra prometida, foi dada a ordem para Salomão, depois de algum tempo, claro, pois houve ainda pelo menos o rei Davi que queria construir o templo. Deus não o deixou porque havia muito sangue em suas mãos, mas para Salomão Deus disse para construir o templo. E aí foi construído o templo em Jerusalém, conforme a ordem de Deus. Hoje já não existe mais templo. No ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o templo de Jerusalém, o lugar onde se chama hoje Muro das Lamentações. Não é nem o muro do templo, é um muro da parte externa e possivelmente, na verdade, apenas a fundação, porque não ficou pedra sobre pedra quando os romanos invadiram Jerusalém para tomá-la e destruíram o templo. O que é ótimo, porque Deus já não era mais adorado em templo. Jesus Cristo já tinha vindo e rasgado o véu. Não havia mais um óbice terreno para adoração. Já entramos nesses detalhes, mas apenas para mostrar que hoje o templo ordenado por Deus para que Salomão construísse foi destruído. Como Jesus disse, vocês estão achando isso bonito, esse templo bonito, essas pedras, etc.? Pois é, não ficará pedra sobre pedra. Hoje existe uma mesquita onde é o monte do templo, ainda chamado assim, mas que não é mais do templo, e sim um monte onde está uma mesquita, ou seja, um lugar de religião muçulmana. Dessa maneira, como devemos adorar? Já uma mulher perguntou isso para Jesus enquanto ele andava na terra. Se você quiser abrir a sua Bíblia em João capítulo 4 e ler, nós vemos ali uma mulher que se encontrou com Jesus. E depois, e no meio de uma longa e agradável conversa, surpreendente conversa para a mulher, ela pergunta: onde devemos adorar? Porque os nossos pais dizem que é aqui, no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Onde deve-se adorar? Perguntou ela a Jesus, sem saber ainda quem ele era de uma maneira perfeita. Mas ele respondeu, ele disse: mulher, a hora vem e agora é em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai, mas adorareis ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca a tais que assim o adorem. O Senhor Jesus explicou como devemos nos chegar ao Pai e ele mostrou em primeiro lugar que não é num lugar. Não é num lugar físico. Se alguma pessoa estiver hoje ou qualquer tempo em Jerusalém, estiver no lugar onde passou Jesus, se estiver numa construção dedicada à oração, com Bíblias, com rolos antigos e manuscritos, e eu aqui estiver orando a Deus em espírito e em verdade, isso é, de coração, de vontade e conforme a Bíblia, conforme as Escrituras, conforme a vontade de Deus, em verdade, estamos com o mesmo, mesmíssimo acesso ao Pai. Não importa se você está na Conchinchina, preso debaixo do vale, numa masmorra, lugar físico não tem nenhuma diferença para Deus hoje. Pelo contrário, se julgarmos que oramos melhor em tal ou qual lugar, numa montanha, num lugar apenas porque consideramos um lugar religioso ou propício, estamos desprezando o Cristo que rasgou o véu do templo. Falamos bastante em símbolos. Em Hebreus capítulo 9, até se você já quiser ir abrindo, vamos entender um pouco sobre o que é o santuário hoje, que é o santuário em que entramos e que cantamos, porque já vimos que não é o santuário do templo antigo, não interessa mais entrar num lugar de pedras, tijolos, madeira, para uma arca da aliança, um objeto feito para Deus habitar ali, porque não é assim mais que Deus quer ser adorado. E isso já há 2.000 anos. Deus tem um propósito bem maior e podemos ouvir uma outra gravação dessa primeira estrofe, enquanto você pode ir abrindo em Hebreus 9, se quiser, ou então apenas escutando mais uma gravação para nosso enlevo. Por Cristo tendo achado entrada para os céus, no santuário entramos em plena paz com Deus. Celeste santuário, o divino lugar, no qual ao Pai podemos no Espírito adorar. Bom, o final dessa estrofe nós já entendemos no espírito, isto é, não em manifestações exteriores, como era com os judeus, que tinham sacrifícios de animais, altares, templo e sacerdotes, música. Nada disso pertence à adoração hoje, porque hoje a adoração é o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Hebreus capítulo 13. Isso é agradável a Deus. Isso é adoração, apresentar Jesus a Deus. Em verdade e no espírito, é conforme as Escrituras, conforme a vontade de Deus, não conforme qualquer outra coisa, não conforme um Jesus que você invente, um Jesus diferente do Jesus da Bíblia, um Jesus que não ressuscitou, um Jesus que não é Deus eterno, um Jesus que não veio em carne. Você pode criar um Jesus Cristo que você diz amar, mas se você não reconhece o Jesus Cristo, Filho de Deus, que é manifestado na palavra de Deus, você está cometendo uma abominação contra Deus, e eu, da mesma maneira, se assim o fizesse. Tem que ser em verdade, tem que ser em espírito, no coração, na mente, de intenção pura e plena. Como diz lá em 2 Timóteo, tu segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. É isso que nós devemos fazer, de coração puro, invocar o nome do Senhor, e fazemos isso com outros crentes que perseguem justiça, fé, amor e paz. Que isso não sejam apenas palavras na nossa vida, mas que sejam espírito e verdade. Parte da nossa adoração, a nossa vida, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é então a ideia, adorar no espírito. Mas a estrofe começa com entrar no santuário. Qual santuário? É o santuário celestial. Abriu lá em Hebreus 9. Em Hebreus 9 nós vemos que o verdadeiro santuário no qual Cristo entrou. Porque o santuário sempre foi, sempre representou a morada de Deus, o lugar da habitação de Deus. Ou seja, puxa, é estar na presença de Deus, realmente, literalmente. Era a habitação de Deus que antigamente era no santuário físico, mas hoje não existe o santuário físico, existe o santuário celestial. Diz que Cristo penetrou nesse santuário, que são os próprios céus, o próprio céu. E é lá que ele habita. E quer saber mais? É lá que eu e você entramos por causa do próprio Cristo. Ele abriu essa entrada. Sabe o véu que separava um lugar santo do lugar santíssimo, num templo ou no tabernáculo antigamente, para os israelitas no Antigo Testamento? Esse mesmo véu está ali em Hebreus 9, foi rasgado de alto a baixo. E esse véu é o próprio Senhor Jesus. Em Hebreus 9, novamente, eu fico mencionando para insistir na sua leitura e meditação. É a própria carne. Foi rasgado o véu, isto é, a sua carne. Quando Cristo foi martirizado, martirizado não, martirizado da ideia de um herói que morre por alguma causa, não. Cristo morreu pelos pecadores e ressuscitou. Ele é o próprio Deus que cumpriu um plano perfeito de redenção de pecadores. Então, quando Cristo morreu, a sua carne, a sua morte, representou essa entrada pela fé no santuário celeste. Não em nenhum lugar mágico, místico, nessa terra condenada à destruição. 2 Pedro 3 fala da destruição da terra em fogo, mas num lugar em que habitaremos para sempre. Nós já temos essa entrada agora. Então, por Cristo tendo achado a entrada para os céus. Isso é, o Cristo é o próprio caminho para os céus, não é? Cristo é um meio para os céus. Na verdade, Cristo já é o próprio caminho. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Ele é o caminho para os céus. Então, ele não é assim, é um passo que eu dou e daí mais um passo que eu sigo a Cristo, ele é mais um passo que eu faço uma boa obra, daí eu chego ao céu. Não. É por Cristo tendo achado a entrada para os céus. É por Cristo e só. Porque ele é o caminho. Não existe nenhum obstáculo. E o que que a gente faz nesse lugar em que ele abriu para nós? Que ele é o próprio caminho e o único caminho. A gente adora. A gente lá, a gente pode no espírito adorar. A gente pode entrar ali nos céus, se achegar a Deus e falar: Deus, meu Pai, eu amo a Cristo, eu estou aqui por causa de Cristo, eu consigo me chegar a Ti, ó Deus Pai, por causa de Cristo, que abriu este caminho. E habitamos ali no céu, pela fé e em verdade, porque é a verdade, apenas não é visível, mas é uma maravilhosa verdade de que nós podemos, com os pés ainda na areia desse deserto, já em espírito, estarmos em habitação com Deus. Por Cristo tendo achado entrada para os céus, no santuário entramos em plena paz com Deus. Muito obrigado pela sua companhia, que você possa, em espírito e em verdade, adorar a Deus ali no santuário, que é o próprio céu onde Cristo entrou, Ele é o nosso próprio caminho, para ali a gente poder ficar em paz, estar na presença de Deus e não tremendo por causa dos nossos pecados, porque foram pagos por Cristo no momento em que cremos em sua obra salvadora na cruz do Calvário. Um abraço.